agora sim eu vivi, enfim, um grande amor. Mentira. Me atirei assim de trampolim, fui até o fim um amador. Passava o verão, água e pão, dava o meu guinhão pro grande amor. Mentira. Eu botava a mão no fogo então com meu coração de fiador. Quando aparece uma flor, dou risada no grande amor.